os líderes se direcionam a um desses. Na verdade, pode haver conflitos aí, pode haver antagonismos. E muitas vezes há. Os antagonismos de classe, por exemplo, estão aí. Muito bem. Adiantei. Na verdade, adiantei que está escrito aí. Podem ser positivas ou conflituosas. Podem ser concorrentes ou antagonistas nas relações. Mas o importante é que elas pertencem ao mesmo campo e essas relações de classe mais amplas criam uma reapresentação da história nacional. E aí a gente está chegando na minha ideia, de outros lados, de o que é a identidade nacional como identidade definida por memória. Ter uma identidade nacional significa memorizar, internalizar o passado coletivo, mesmo quando essa memorização é silenciosa, inconsciente. Para que seja possível essa memorização, é necessário que haja um campo comum, seja de conflitos, seja de relações amorosas, mas um fim de relações. E essas relações atualizam a história do país a cada passo. Somos nosso passado, o passado é nós mesmos, tanto ao nível coletivo quanto ao nível individual. Antes de falar do terceiro nível, identidade nacional, da definição de identidade nacional, eu queria passar para vocês uma música do Chico Buarque de Holanda, chama Fado Tropical. Se vocês se lembrarem, Chico Buarque é filho de Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, como a gente já viu no Brasil, fala muito sobre a herança portuguesa na história do Brasil, e o Chico brinca um pouco com isso. Mostrando o português que, ao mesmo tempo, se mostra muito terno, mas, no fundo, é muito cruel, e mostrando o nosso país como destinado a ser um imenso Portugal. Um momentinho. Ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro tempo. Nós não acertamos graça, não esquece muito amor. Em tua peça amada, te desejo que encontrou. A deixa terra ainda faz cumprir o seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso lugar. Claro, eu como responsabilidade. Todos nós deixamos um sonho do sistema, uma boa realidade de vida. Mesmo quando as minhas mãos são alcançadas em procurar, esganar, precisar, eu vou responder com a palavra e sinto-me a mim, chora. Na caixinha, alegrinhos no canal, licores na moringa, no vinho tropical. E a linda mulata, florestas do Alentejo, de quem numa cavada, navegado mesmo. A igreja terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Meu coração tem um preço de jeito, e as minhas mãos são lá o que eu lhe peço. Da maneira, depois de ser, se me encontrar o que eu lhe peço. Eu trago o nome distante do meu peito, é distante. Meu coração,

o rádio e a televisão foram referências da coisa. Podia ser o samba, mas podia ser o forró. Mas podia ser o, sei lá, o Rio Grande do Sul. O Rio. Qual foi o último a unificar? Ele fez mais do meio. Mais do Gustavo tinha pensado, pagava pelo país todo, televisão, futebol. Coincide com essa que o Brasil estava mais do que a identidade. O rádio era a identidade do Rio. Uma discussão sobre essa identidade. Essa identidade, inclusive a identidade política, cresce, começam a se consolidar. É a partir de base. Que começa essa, em cima dessa cultura de base que consegue se espalhar pelo tempo todo. Começa a surgir e eu acho que é o ponto onde a gente tem consolidado uma identidade nacional. É na cultura.